Um dos santos mais populares da devoção cristã, Antônio de Pádua, é reconhecido no mundo todo como grande milagreiro. O povo manifesta sua confiança e gratidão pelas incontáveis graças recebidas por seu intermédio, rezando-lhe semanalmente, sempre às terças-feiras, e preparando sua festa litúrgica, celebrada a 13 de junho, com uma trezena de orações e missas. Nenhum outro santo é festejado por um período tão longo. A alegria de ter Santo Antônio como amigo, protetor e amparo nos momentos difíceis, explode no coração do povo com as cantorias, os responsos, as procissões e as indispensáveis quermesses. Comida e bebida com fartura, fogueira, danças, bandeirolas, balões e fogos de artifício, compondo o cenário das tradicionais festas juninas. Tudo expressa e antecipa a alegria do reino de Deus anunciado por Jesus Cristo, onde todos são convidados a festejar a vida plena no banquete da comunhão divina. Muitos recorrem a Santo Antônio para arranjar casamento ou para encontrar coisas perdidas. Tal costume nasceu porque, em vida, ele foi alguém sempre muito solícito em procurar atender as pessoas que dele se aproximavam, carentes de alguma ajuda. A solidariedade vivida por Antônio é simbolizada nas comunidades a ele devotas através dos concorridos pãezinhos de Santo Antônio, distribuídos nas igrejas no dia de sua festa. Para os devotos e devotas, ter consigo tais pãezinhos favorece o cultivo da confiança de que não estamos sozinhos em nossas buscas e conquistas, pois Deus está conosco. Por isso, o pãozinho geralmente é guardado na despensa de casa para que nunca falte o pão de cada dia. Diversos milagres lhe foram atribuídos ainda em vida, testemunhando a presença de Deus junto dele. Mas o que poucos sabem é que ele se destacou mais em sua época pelos dons da inteligência e da palavra que ele colocou a serviço do Evangelho. Quando Frei Antônio pregava, as pessoas simples viam nele o próprio Jesus, lhes falando de esperança, de paz, do amor de Deus para com todos. Suas últimas pregações, já no ano de sua morte, tornaram-se fortes críticas sociais, chamando a atenção das autoridades e das elites da época para a injusta situação de penúria dos mais pobres. Ele dizia: "São os pobres, os simples, os humildes, que têm sede da palavra da vida e da água da sabedoria. Porém, os mundanos, que se embriagam com o cálice dourado dos vícios, os sabichões, os conselheiros dos poderosos, acreditem se puderem. Não aceitam que se lhes anuncie a mensagem divina. Por sua sabedoria, foi proclamado pelo Papa Pio XII como doutor da Igreja. Nascido no ano 1195 em Lisboa, Portugal, seu primeiro nome era Fernando. Já era sacerdote da Ordem Agostiniana quando, encantado com o ideal franciscano de vida e de pregação, aos 20 anos entrou para o convento de Santo Antão, em Coimbra, onde, em homenagem a esse santo, mudou seu nome para Antônio. Chegou a conhecer pessoalmente a Francisco de Assis, de quem testemunhou o amor pelos mais simples. Também foi professor em várias universidades e escrevia muito bem. Pelas intensas dificuldades da missão que abraçara com intensa paixão, Antônio morreu esgotado aos 36 anos em Pádua, na Itália. O povo logo o proclamou santo e, um ano depois de sua morte, já estava canonizado. É representado geralmente tendo em uma das mãos o menino Jesus sentado sobre o Evangelho, mostrando o quanto ele pregou tão vivamente a palavra que liberta e faz viver. Ó Santo Antônio, amigo dos pobres e sofredores, incansável pregador do Evangelho, e grande defensor da fé cristã. Assim como fizeste de toda a tua vida um serviço aos outros, socorrendo-os em suas necessidades, ajuda-nos também a superar nossas dificuldades, rogando por nós junto a Jesus, a quem tanto amaste. Assim seja.